Autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 099. Delivery pouso na 10, gol 705. Boa noite, gol 2043, fixa informação Yankee. 043, autorizado para Serra Bravo, Golfo Meu, via Apres Luna 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em Luna 0, primeira curva à direita. Saída da El, após da El voo a Leda, após Leda veio a voo posição Motiva. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5020, voo 2043. 3-0 autorizado para Salvador, de Salvador para Guarulhos, fomos pela Apresulu 1-0, Taubaté, e faz a saída da Euleda Motiva, de banda 10, curva direita, 1-9-3-5, acena 5-0-2-0, voo 1-2-0-4-3. 5-0-2-0, contingimento correto, voo 2-0-4-3, portão 62, deixe-me pronto para o pushback e acionamento. Contra a prova. 3662, 5 milhas de Dunant. São 3662, ajuste 1019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, TAM 3662, só confirmando, estamos a 4 milhas de Simbra. São 3662, gente. Beleza, então, agora sim. Gol 1705, no solo 08, leve pista direita, chame solo 121, decimal 1. 21 no solo, gol 1705. Salvador, boa noite, gol 1705, liberou. 21705, autorizado Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, gol 1705. Dado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7 nós. Sente de pouso, TAM 3662. Salvador, boa noite, Gol 096, já estabilizado na altura de Simbra. Gol 1096, Ajuste 1019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Escuta, voo 096. Solo Salvador, boa noite, voo 1973, informação IEC, autorização Galeão. 1973, boa noite, gente. Confere, Galeão, tem um 360 já aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. 1973, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via para novembro 857, até Moussu, nível de voo 360. 2010, primeira curva à direita, saída da El, após da El, voa Leda, após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 119, decimal 35, transponder 5045, aguarde 1 minuto para o cotejamento 1973. 3662, é o Solo Salvador. Boa noite, 3662. Boa noite, 3662, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, por 05, 3662. Voo 1973, por gentileza, proteja a autorização. Voo 1973, autorizado 360, o Galeão, via Alfa 90857, Temol Sul. Decola dono 0, curva direita, perfil Dael, Leda e Rumi. 1935, controle, o transponder 5045. Voo 1973. 5045, botejamento correto, Gol 963, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chama na Gol 963. Gol no Bravo, passa no trem, boa noite, aqui informe, quero saber a informação aqui, é meu fã. No solo 14, livre pista direita, solo 121, decimal 1. 121. É, agora que eu tô com a fera. Ah, sim, obrigado. Solo, solo gol 705. 705, prossiga. Tá quase no nosso plano, Galeão, nível 360. Confere no 705, informação Cruci Yankee 360 Guarulhos. O plano do senhor que eu tenho é para as 22h20, hora certa agora 2314. Confirme se foi apresentado algum DLA. É Galeão, o 705 é Galeão, vou copiar com o horário. Confere, senhor, eu tenho um Galeão 360. O voo no 096 é o solo de Salvador? Prossiga. No 096 autorizado Alfa, chama ingresso da Texas Juliette. Alfa Juliette. Afirmativo, então visual já, descendo pro 05, obrigado, tchau. Ok, obrigado. 109 vem autorizado, Alfa Juliette para o portal 09. Alfa Juliette para 9. Alguém fala Gol na 705? Gol na 705, eu acabei de receber o seu plano tratado já com a DLA para as 23h45, confirma? Confirma, é isso aí que eu ia informar. Quando já tiver alguma informação, só me escuta aí para a Eu já estou pronto, então pronto, cobra, senhor. Pronto, cobra. Gol 705 autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via para novembro 857 até Morro Sul, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto à posição Leda, após Leda voa direto à posição Irumi. Controle 119 decimal 35, aciona 5053, gol no 705. Aprovado 360 Galeão pela novembro 857 até Monsu, a saída da El, Leda e Rumi, com a primeira curva direita. Geral 35, controle 5053 ao transponder, o voo no 705. 5053, cotejamento correto, voo no 075, correção, voo no 705. Portão 1, chama pronto para o pushback, acionamento. Chamará, voo no 705, é. Salvador clears. Good evening, Brazil Air Force 2581, formation Yankee. Good evening, Brazil Air Force 2584, Yankee information is the current one. To the Sierra Bravo Romeo Foxtrot, I have flight level 310. Already approved, are you ready to copy? Ready to copy, Brazil Air Force 2584. Please just confirm, it's Brazil Air Force 2584, right? Brazil Air Force 2584, sorry. Roger, you're cleared to Sierra Bravo Romeo Foxtrot by Brazil 17, flight level 310. After takeoff, runway 10, left turn on Puka departure and Aracaju transition. Frequency also the departure 109.35, squawk 5035, Brazil Air Force 2584, read back. Brazil Air Force 2584, clear. Sierra Bravo Romeo Foxtrot, flight level 310 via Upsilon 1717. Clear, takeoff 10, Puka departure transition Aracaju, call 119.35, squawk 4035. Squawk 5035, sir, 5035. 5035. Your readback is correct, Brazil Air Force 2584 on the authority's apron. Call me when you're ready for startup engines. Please read startup. I didn't copy that, so you ready for startup? I'm ready for startup. Only for startup, call me ready for taxi, Brazil Air Force 2584. Clear startup, call you to taxi. Uno 1973, pushback acionamento, gate 4. São 4 livres, chame táxi do 1973. Autoridade, manda para o táxi, 1973. Protáxi, o gol 1973, 131 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. Copiado, gol 1973, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 019, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95, 1973, tem um bom voo. Táxi autorizado, tem o ponto de espera do 10, pronto 1895, 1973, boa noite. Boa. Salvador, Brasil Air Force 2584 EAP, April 4 on board 3008, João Pessoa, Red Taxi. Ok, Copy, I didn't copy that. It's Sierra Bravo Juliet Papa. Confirm souls on board and endurance. Air Force 2584, please confirm the endurance and the souls on board. TRs 4 on board, okay, the John Pessoa, red stacks. 2 hours and 04, people on board, you clear taxi and QNH 109 to enter runway 1028, contact tower frequency 18.95, does Air Force 2584, I will fight. Contact 118.95, 3 hours endurance. 3 hours endurance, cop that, sir. Order 3858, tá pronto pra 4 quando tiver. Order 3858, se for Yankee Informação, prepare o Momo transição pro Tio Watch 4. Yankee Momo pro Tio, obrigado. Esse é o Azul 2795, sente da Yankee. Decolada aos 29, chame controle 119.35. 1935, boa noite, 973. Virginia Force, 2584, clear tax approval to threshold 10. Virginia Force 2584, clear tax via runway news. Pronto para fazer. 3858, pronto, pode falar. 3858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Sistema 110, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 119.35, transponder 5052 para 3858. Afirmativo, então nível 370. via rota do plano, decolando da Delta, sai com curva esquerda na Momofrati. Controle 11935 e o transporte 5052 para 3858. Correto, 3858, no portão 2, chame pronto para o pushback saneamento. Combinado. Ocean 6310, are you ready to copy? Ready to copy, 6310. Ocean 6310, clear to Sierra Bravo Romeo Foxtrot via flight plan route 50350. STP Cofferney 10, left turn on Puka departure and Aracaju transition. Frequency also the departure 119.35. Squawk 5047, Ocean 6310 is back. Clear to receive flight level 35 US miles. Stage number runway 10, left turn, Puka departure, Aru transition. 119.35, call 5047, Ocean 310. 6310, cleared according to flight plan route, sir. Roger, 310. Ocean 6310, please read back flight plan route. Inform Zulu 17, Porto, direct receipt, 310. Your read back is correct, Ocean 6310. On gate 03, call me ready for push to start. Roger, 310. Zillion Falls 2584 airborne at P2. Call Salvador Approach Control 119.35. Salvador Control 119.35. Thanks a lot. Salvador 09000, autorização Fortaleza, boa noite. 09000, boa noite, informação em Cossianque, Fortaleza, eu tenho aprovado o nível de voo 370, o senhor está pronto para fazer? Afirmativo. 09000, autorizado para Serra Bravo, Foxtrot Sul Luz, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Sistema 00, primeira curva à esquerda, saída Momo. Transição Froti, controle 119.35, transponder 5057, voo no 096. 370, rota plano, decolando a letra, vai na esquerda, Momo Froti, 03057. Mais corrigimento, voo no 096, rota 9, chamei pronto para o pushback, juramento. Câmara. Meia dúzia livre, chame táxi, 2043. Livre, pode tirar táxi. International Airport, Para o taxi voo 2043, estamos com 3 horas e 50, Galeão 14170 a bordo. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 noite, decimal 95, voo 2043, tem um bom voo. Marque 20, depois espera 18095, boa noite, voo 2043. Otherwise, we need to 3850. Salvador, boa noite, gol 2043. Gol 2043, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. Libera alinhar e decolar da 10, gol 2043. 043, decolado aos 43, chame controle 119-35. 1935, bom, digo 2043. Teresina, copiado. Então 3858, táxi aprovado à direita até o ponto de espera do ponto zero. Ajuste no 020. O ponto de espera quando o ponto chame torre 1 no 8, decimal 95. Então 3858, tem um bom voo. Até o ponto de espera, 295.020. Uma boa noite, né? 3858. Fecha. 5-8, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Autorizado a decolar, pista de ação 3-8, 5-8. Posso solicitar agora, baixar o trabalho. Azul 2795, ajuste 1020, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 132. 1020, autorizado pouso, azul 2795. Tan 3858, decolado aos 48, chame controle 119-35. Controle 19-35, chama lá o 3285, vai tirar boa noite. American 230, please prepare mobile departure and Neenum transition. Departure then. Departure Momo Mike Oscar Mike Oscar and Neenum transition. November Echo November India Mike transition. Okay, copy Momo departure and Neenum transition American 230, we'll plan for that, thanks. To the right to holding point for runway 10, turn H1020. At holding point for runway 10, contact the tower frequency 118.95. Ocean Air 6300, have a good flight. Thank you, sir. Have a good night. And when I hold short, runway 10, 118.95, Ocean 6310. 705, em coordenação com o equipe de solo, após a saída do Airbus 320 da Avianca. Do pátio principal, o senhor tem livre por estacionamento no portão 1, chame Transport Taxi, o voo 1705. Já fez de coordenação, vitorizado, pushback, chama táxi, 705. American 230, are you ready to copy? Ready to copy, American 230. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha. via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 until Rixam. After Rixam, you cleared according to flight plan route. Flight level 360, after takeoff runway 10, left turn on Momo departure and Ninam transition. Frequency also over the departure 109.35, squawk 5067 American 230 Rebecca. Copy that. We're clear before MIA via the Momo departure at the 260 at Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 to Rixom, flight plan routing, the left turn with the Needham 119.35 for departure frequency 5067 on the squawk for American 230. 5067, your readback is correct, American 230. On stand 11, call me ready for push and start. We'll call you ready, American 230, welcome. 09.6, pronto para push back astronomy. Portão 9 livre, chame táxi, o voo 10096. Chama na minha. 2795. Solo Salvador, boa noite, é o 2795. Livrou na Foxtrot. Pegou, livrou na época. Boa noite, Azul 2795, autorizado, Echo, Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 2795. Echo, Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador 2795. Oceanair 6310, clear to take off, runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. 3 or 4, taking off, push on 6310, runway 10. Porque até agora é sinalizador nada, senhor. Gente, a previsão que eu tenho é 4 Romeo, muito embora as previsões que nós tínhamos aqui no sistema não são das mais confiáveis, senhor. Por gentileza, se o senhor conseguir observar o sinalizador mandando uma posição diferente, siga. Sim, senhor, fica atento a 4 Romeo previsão, 2795. Para o táxi, eu vou no 705, temos a bordo 168 a bordo, alterna com fim, 3 horas e meia. Salvador Approach Control, 199.119.35. Obrigado, Salvador Departure Control, 119.35, thank you, good night. Eu tenho um bom voo. Autorizado táxi, ponte de espera, torre 1895, ajuste 1020, obrigado, 705. Copiado, autorizado, Pátio Índia, deu ponto de espera para o sinal 0, ajuste no 020, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1-8-95, voo no 096, Torre 0, no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1-8-95, voo no 096, tem um bom voo. Pátio Índia, 1-8-95, obrigado, máxima senhora. Tá, Fulo 0, vento 1-4-0 graus, 079. Autorizado, alinhado, decolado, 1-9-0, voo no 706. Salvador 1-1-9-1-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1 Salvador Azul 4298. Azul 4298, ajuste 1020, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 079. Em livre pouso, Azul 4298. Opa, GNA, Gol 1096, autorizado aliar e manter, pista no zero. E mantém. 096. Azul 4298, Apresentando solo aos 00, leve pista direita, chame solo 121-1. Aí vai a direita, 21.